teu like, tu sabe que vive no gueto, respeito é a base, não soube cedo, é a chave, malandragem. Intelecto, tu sabe que vive no gueto, respeito é a base, não soube cedo, é a chave, malandragem. Forte coração, bombeia meu sangue. Enquanto eu respirar, tô firmão, operante. E nunca pra revanche, cada minuto é chance. Nasci nessa guerra sem onde a morte se esconde. Presente, sinto o cheiro, ganho de longe o farsante. Minha navalha ideológica, feriamente arrogante. Sigo avante, navegando nos mares revoltos da vida. Tempestades vencidas, sem ficar à deriva. E assina, guerrilha e não me perco na matilha. Desistir, recuar, nem fudendo, eu vou pra cima. Não intimida, saber que o inimigo me vigia. Defensor da berifa, e já faz uns dias. Gueto, favela, morro, asfalto. Envolvido até umas horas, de palco em palco. Sou zica, sou gueto, isso mesmo, sou rap. Envolvido até o final, 100% na fé. Pelos locomotivos, eu tô envolvido. É isso mesmo, bandido. Eu tô envolvido. Toda ação é reação e sempre fica sequela. Eu tô envolvido. Pelos locomotivos, eu tô envolvido. É isso mesmo, bandido. Eu tô envolvido. Toda ação é reação e sempre fica sequela. Sensa intelectos, deixa eu chegar na pegada desse estilo. Eu tô envolvido, é pra firmar. Entre os moleque que desce descalço as ruas de terra, eu tô envolvido, pode pá. Liga nós e já era, os doisinho no bob, pra desanuviar. Tô envolvido, liga eu jogando fumaça pro ar, bicho do coco. Não me envolvo, rastro certo de pipoco. Fantasmal na madrugada, só chassi, pele e osso. Mas eu respeito, se é cada um do seu jeito. Se no momento, tormento, lamento de cara pro tempo. Eu tô envolvido na corrida, se a Sabesp desce o bueiro. Em cima do telhado, barraco esvazia o beco. Tem os parça leal, também tem Judas traidor. Tô envolvido no debate, se meu nome soprou. Tô envolvido no cerol, no desbicado pipa, da laje lá de cima, descarrego na avenida. Tô envolvido na oca da minha quebrada, Madalena casinha que faço minha morada. Nós é diferente, independe do motivo. Whisky dois gelo no meu copo, eu tô envolvido. Tô envolvido pelos locomotivos. Eu tô envolvido. É isso mesmo, bandido. Eu tô envolvido. Eu tô envolvido. Toda ação é reação e sempre fica sequela. Eu tô envolvido pelos locomotivos. Eu tô envolvido. É isso mesmo, bandido. Eu tô envolvido. Eu tô envolvido. Toda ação é reação e sempre fica sequela. Eu envolvido na missão com os irmãos. Reação, né, Trutão? Mostra não, que se não. Cai vinagre no bang, a Zé da geral. Magrelo, tamo junto na vitória triunfal. Quero ver quem vai, quero ver quem vem. Pagar de herói, pique Superman. Então, Clark Kent, você quem decide. Aqui não é cinema e não tem a revista. Eu tô envolvido com os moleque do rap. Eu tô envolvido com o intelecto. Eu sou envolvido, é isso mesmo, bandido. Eu tô envolvido pelos loucos motivos. Moleque tão sim, furando os latão. Aperta o PTT e dá o aval da missão. Fechando de ponta a ponta aos quatro cantos do mundo. Reação, intelecto, Zé Chicão, tamo junto. Madalena e junta, é o frevo a milhão. Tem uma pá de bandido pra somar na missão. Então toda ação tem reação. Não é cinema, não é ficção. Eu tô envolvido pelos locomotivos. Eu tô envolvido. É isso mesmo, bandido. Eu tô envolvido. Eu tô envolvido. Toda ação tem reação e sempre fica sequela. Eu tô envolvido pelos locomotivos. Eu tô envolvido. É isso mesmo, bandido. Eu tô envolvido. Eu tô envolvido. Toda ação tem reação e sempre fica sequela.